Eis que vejo, ó Senhor, teus caminhos na minha dor. Meus ouvidos escutam a verdade, defendo-me com humildade. Vós que sois o Todo-Poderoso, meus passos são inseguros, mas em ti eu espero, mesmo em meio ao desterro. Ainda que me mates, eu confiarei. Teus caminhos, Senhor, eu seguirei. Na sombra da morte não temerei. Teu amor é a luz que me guia. Calai-vos, vozes de engano, ouvi agora meu clamor humano. Vós que inventais mentiras, não temais as suas delícias. Eu sou frágil como a cinza, mas em ti meu coração se avisa. Não escondas, Senhor, teu rosto. Em ti eu me refugio, é meu gosto. Ainda que me mates, eu confiarei. Teus caminhos, Senhor, eu seguirei. Na sombra da morte não temerei. Teu amor é a luz que me guiará. Chama, Senhor, e eu responderei. Em meio à dor, a ti eu voltarei. Quantas culpas eu sei que tenho, mas em teu perdão, Senhor, me mantenho. Esquadrinha, Senhor, meu coração, que eu possa andar em direção. Ainda que me mates, eu confiarei. Teus caminhos, Senhor, eu seguirei. Na sombra da morte não temerei. Teu amor, calai-vos, vozes de dúvida. Em ti, Senhor, minha vida é viva. Esperança em ti, meu Salvador. Em cada passo eu sinto teu.